Spy. Aumenta o volume do mic. Essa bitch fala só do meu drip. Foda essa pussy porque eu sou bandido. Observando o diamante em my wrist. Ela sentando só pussy confi. Se eu tô na BM, já chama a atenção dessa mina. Já bota ela na minha X6. Se molha todinha, ela quer levar tapa na bunda de quem tem zóio japonês. Hoje Luqueta é o DJ. Tô no Morpheus, mas não é lei. Esse meu kit não é fake. Cê fala, mano, eu nem sei. Bitch rabuda tá na minha XT. Moto roubada com o parça e man. Com esse mano eu passo na frente. Parça de fuso com o olho no além. Ela só pensa cê tá nesse D. Ela só pensa cê tá no meu P. Que se de assim não chega no kick. Já sabe que nós somos drop. Pulo na Benz, eu cansei do Mustang. Sou fracassado, eu gravar no Samsung. MC Rico gravar no iPhone. Fala essa boba com o Spike e com o Jack. Minha baby baixa, ela tenta cantando. Cê não quer saber que nós é tramando. Tem várias peças embaixo do pano. Só faço isso porque eu tô famoso. Tenho muita grana, cê pode até ver. Ela me chama na casa de pano. Mas tu no estúdio já passo a E. Ela dançando no beat de Spike. Ela dançando loucona de high. Toma esse doce, cê fica suave. Não rola minha bunda. Aqui na travessa nós é disciplina, cê que não entendeu. Depois que o mundo inventou a desculpa, cê vê que safado nunca mais morreu. Eu tenho swag mesmo, cê no black, no beat do Spike, sua pussy ferveu. Lembro sua cara, cê era safada, mamava lá no escurinho do Morpheus. Emocionado quer ser bandidão, foto com arma só pra fazer pose. Tênis mofado, moleque flopado, vou te dar dinheiro pra esses dread pose. Minha mulher joga bunda no baile, mas tenta tocar pra cê ver o que ela faz. Anda de bloco, sua mina mandraca, bandida alertina, menina sagaz. Bateu, cê se fodeu. Eu te bati porque cê mereceu. Fica quietinho, cabelo escovado no trap. São fracos, cês são filho meu. A bala bateu, cê se fodeu. Eu te bati porque cê mereceu. Fica quietinho, cabelo escovado no trap. São fracos, cês são filho meu.